Azul 4298, observe o Airbus da TAM após ingresso de LED para o portão 03. Teste visual contrato, sua posse, vai prosseguir para o portão 3, 4298. American 980, with the speed 2001. 2001, American 980. Estabilizou, 3304. 3304, completo, chama torre 1-1-8-9-9-5. 2-9-5-3-A. 3663, isso para 2000 pés, autorizado na LS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado na LS, estamos estabilizados, só 3663. À direita, na perfil da árvore, ela é só após direto destino. Acena no transponder 5142 e o controle APL 120-8. TAM 3663, apresente para o direto Duna. Pode repetir para o TAM 3663? Direto Duna, TAM 3663. Direto Duna, TAM 3663. 10, vanta de 100 graus com 9 nós. Para informação, eu tenho um helicóptero a 1000 pés no setor nordeste. Não interfere com o seu pulso. Gente, livre pouso, 3304. Decolagem torre 1-1-8-9-5, marco para VEC. Torre Mike Juliette Romeu, solicita se aproximar um pouco mais do seu aeródromo aqui na Proa 240, mais 2 milhas. Após, vai chamar para a solicitação de cruzamento da 17. Bem, estou autorizado a se aproximar, mantendo a minha escuta permanente, ok? Graça permanente na sua, Romeu. Guardião 06, chame torre, 1-1-8-9-5. 3179, mantenha o ponto de espera e aguarde. Torre, guardião 06. Guardião 06, prossiga. Regressão da Joaquina, agora no através de Vitor, suprapouso no Parque do Graia. Gente, guardião 06, faz fora da barra. Corrigindo, faz fora essa ponta. Gente, vai falar a próxima coroa de Sapuã, 06. Sapuã, Guardião 06. Guardião 06, visual com tráfego no final do 10. Está na fortíssima, sim. Quem está no fora de Sapuã e aguarde o dia tráfego no final do 10, Guardião 06. Ativo, aguardando autorização em Sapuã, 06. TAM 3663 estabilizado. TAM 3663 completa, torre 1-1-8-9-9-5. 1895, obrigado, até já. 9, anima tem que ser no 0. Anima tem que ser no 0. Posso ter? Confirmando, 3663, a torre 1895. 1-118-95, TAM 3663. Obrigado. Tá no final do 10, mantém setor e aguarde. Relativo, aguardar. Alfa Juliette, portão 04, TAM 3304. Testa para 3 no pé, ajuste no 0 no 3. 3 P ou PL3, né? Bom, não tem essa. Oxana M3, 1-2, D. desça para 4.000 pés, destino 013 e reduza para 2009. 4.000, 1.013, reduzindo 2.009, 6.392. 1.013. Aguarda a liberação, mande fez todo baixar trabalho. Torre, enquanto aguarda que isso aí, eu posso prosseguir para o pouso no Gré. Vai manter o farol de capô e vai aguardar para prosseguir na minha escuta permanente, Guardião 06. Sete. Voo no 605, retração para despachamento, mantenha presente proa. Seu limite será localizador. Mantenha presente proa de limite lote, gol 1-6. Papá, papá, Oscar, Vitor Delta, por cima. No 3663, check train, nível de pouso, pistão no 0,21, no 0 grau, 099. Baixar travado, pontorizado, pistão 0, tá 3663. Então 3179, decolado 017, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, 3179. Guardião 06, visual com tráfego no fundo no 0. Eu bati o visual. Guardião 06, autorizado da presente, prosseguir para a final do GRE, vai passar a retaguarda do tráfego, repete na final do GRE, do Guardião 06. Presidente, vai cruzar para a final a retaguarda 06. 3179, contato radar, estou para o nível 340, saída da Euleda. Da Euleda 340, saída 3179. Ou 1605, reduza para 1709. 779, 1605. Para o curso do localizador, curva esquerda para o 140. Esquerda 40, 9-0-0. American 9-8-0-0-0-0. American 9-8-0, Tower, 118-95. 895, good day, man. Gol no 605, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2.000, reportado estabilizado ILS, gol no 605. Kenny 103. American 983. Final para o Grael, Guardião 06. Guardião 06, livre pouso, vento uma centena com 8 nós, parte no céu controlado. É. São 3.063, o solo 1.9, livre à direita, solo 1.21, decimal 9. Livrando 2.19, eu tato 3.063. À direita pro 060, descendo para 3.000 pés. Direita 060, desce para 3.000, Oceaner 6312. Cruza para 1.709, Oceaner 6312, vai seguir um Bugtech 38 na final com 1.70 de ground speed. Reduzindo 1.709, Oceaner 6312. American 980, gear down, good land. Jão 06 no sol controlado. Os 21 na frequência livre. Prazer aqui, bom dia, prossiga. pra vir aqui. Tá autorizado o estacionamento, é o táxi até a Austin, pode ter ingresso. LS, baixou, travou, voo no 605. Voo no 605, completa com a torre, uno decimal 95. 1895, voo no 695. Poxa, na M3, 1-2, desce para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado, Poxa, na M3, 1-2. 5, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste no 013. Manda 013, aguardando, voo no 605. Vitória. Rafael, you're there. 22, located 2 right, ground frequency 121.9. 29, 2 right, transfer to 980. Rafael, you're there. Executado só um minuto para a cópia. Pan American 980, we're clear, runway 10, going to gate 11. American 980, approve the taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, American 980. 217, desça para 4 mil pés, ajuste 1013, número 1 na aproximação, está ali de distância de velocidade. 4 mil com 217, então vamos descer, só autoriza a gente o apelo. Está livre pelo tipo 217. Então, 3859, essa é a identificação autorizada a chegada, bom fim. Você separou o nível de voo 050. Cuidado, tudo possível. Vamos voltar para táxi, uma Eco Delta. Tá 3179, chame Centro Recife, 1251, alterna em 133.95. É confirmado, 3179. Chamo agora o Centro Recife, frequência 1251, alterna 133.95. Escuta. 295-6312. 2 Salvador, Mandil, Chanel, 6312, estabilizado de LS, 10. 6312, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste no 013. 1013, aguardando 6312. O número 605, no solo 25, livre à direita, solo 121, décimo 9. 209, à direita, vamos ao 605. Curva direita da El Leda El, de 5175, o transponder, 1208, o controle, 5345. Tá correto, filme transfero que estiver em questionamento na parte 3 do trip 5345. Chamará no ponto de espera da 105345. Chamará para o táxi, para acionamento. Ciente. Na 6312, check train, livre pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 099. A livre pouso no 0, baixa acertado, 6312. Então 05. Juliette, Alfa de 10 para 05. Torre, é o Mike Juliette Romeu. Romeu, prossegue. Vai abandonar a área de sobrevoo presente e solicita autorização para cruzamento da 17, segue para interceptação da BR. Gente, está autorizado da presente cruzamento do eixo da 17. Reporte após cruzamento, o Mike Juliette Romeu, confirme com a sua milhas afasta. Reportar após cruzamento, não copiou o final da reclamação. Confirme por quantas milhas se afasta, o Mike Juliette Romeu? Tá entrecortada a informação, poderia repetir? Por quantas milhas irá se afastar o Mike Juliette Romeu? Vai se afastar 2 milhas, Tiara. Gente. Iniciando o cruzamento nesse momento. Já vem aqui você posição e aguarde. Segurando o seu eixo da 17 nesse momento, Juliette Romeu, agradece. Gente, mantém escuta permanente, o Mike Juliette Romeu. Permanente na sua, Romeu. Que prevemos que a esteira está livre de decolagem na pista 17, vento 1, 0 graus, 079. Chané 6312, solo 28, livre à direita, solo 121, décimo 9. Direita 219, 6312. Torre, é o Mike Juliette Romeu? Mike Juliette Romeu, prossiga. Vai manter a proa, cruzamento do externo, afasta-se 6 milhas da presente. Gente, continue e chame o controle em 120, decimal 8. 1208, agradece o bom trabalho, Romeu. 217, para prosseguir na descida. Trip 5217, desça para 2000 pés, ajusta no 013, autorizada final ILS, após estabilizado. Ok, descendo para 2000, reportaria estabilizado 5217. Mike Bravo Vienk, decola 229, controle 120, sinal 8. Mike Bravo, bom dia. 117. Já coordenado com a torre, vai permanecer na região de, da Castelo Branco, cara. 500 pés, totalmente condicionado e permanente na sua. Gente, mais de Juliette Romeu. Grato. Controle, Salvador, Mike Bravianque, bom dia. Papatango, Mike Bravianque, contato radar, saída árvore, submanter nível de voo 200, cumprindo as restrições. Yeah. Bola 605, Juliette 005, ok? Trip 5217, confirma intenções. Já tá voando a proa do externo, 5217. Salvador, copiou 5217? Trip 5217, copiada. Entendi. Chana 6312, ingresso de Juliette para o portão 10. Juliette para o 10, 6312. L5826, reduza para 220 nós. 5826, reduzindo 220 nós. Controle, Mike Juliette, o meu já está na posição ideal para a produção de imagem. E vai permanecer no setor. Esse Mike Juliette, o meu. Grato, o meu. Trip 5217, atenção, um helicóptero fazendo sobrevoo próximo a Simbra, mantendo 500 pés. 75217. Salvador, um bom dia, Oceaner 6225. Bom dia, Oceaner 6225. Informação em curso é Lima, prossiga. Sente da Lima, 6225, solicitando 320 para Brasília. Você está pronto para a cópia, Oceaner 6225? Totalmente. Autorizado, Brasília, nível 320. Decolagem da 1-0 com a primeira curva à esquerda, no perfil da borda, transição Nitsa, após Puído, onde intercepta Upper Whisky 1-0, e após conforme a rota do plano. Acene no transponder 5177, controle 120.8. Sim, então estamos autorizados, nível 320 para Brasília, decolando da 1-0 com a primeira curva à esquerda, saída Borba, Nitsa, após Puído, Upper Whisky 1-0 e Formosa. 5177, transponder 1208, controle de saída do Oceaner 6225. Tá correto, time pronto para pushback no 01 no Oceaner 6225. Quer chamar lá, 6225. Livre 217, check 3. Livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 grau 089. Livre pouso no 0, 5217. Então, 3859, desça para 4000 pés, ajuste no 013. 4000 no 013. Web 5826, reduza para 200 mais. Web 5826, cumpriu o controle? Afirmativo, senhora, reduziu 200 mais agora. Então, 3859, confirma intenções. Oi, estou pedindo. A informação já está entrando pelo. Autorizado, 6225. Web 5826 para interceptar o localizador, curva esquerda, correção curva direita, pro 050, reposto estabilizado. Desça para 3000 pés, ajuste no 013. Descendo 3.013, na proa 050 para interceptar o F. Sim, mas só um minutinho para cá. É. 5217 no solo 36, livre direito, solo 121, décimo 9. Para o sequenciamento, curva direita, proa 230. Proa 230. Reduza para 1909, então 3859. Velocidade? 1909. 1909. Solo 3.5217, livrando. Livre Livro Adribe 5217, taxi via Alfa, Juliette, correção, Alfa Kilo para parte 3. Alfa Kilo, parte 3, sim. Luna 923, só com pronto, cara. Pronto, copy, 923. Zero São Paulo, Guarulhos, nível 360, decolagem da 1-0 com curva à direita, na abertura da El, Leda Bridge, onde intercepta o Persão 1-6, Bravo até o Zulu, trive após conforme a rota do plano. Acena no transponder 5402 e controle aperta em 1-2-0-8. 360, conforme o plano, até o Zulu 1-6, Bravo até o Zulu, direto trive, direto... Gael Leda Bridge, a saída 5402-1208. Está correto, me prestar o pushback e acionamento na posição meia dúzia, o gol 1923. Vai chamar o 923. Então, 3859, reduza para 1709. 1709. Bom dia, do 4299, eu tenho 36. Aceita ou aguarda a coordenação? Aceita, 4299. Está autorizado, Campinas, o nível 360, da cola da 1-0 com curva à direita, no perfil da El Leda Bridge, intercepta o Zulu 1-6 até Bravo até o Zulu e após conforme a rota do plano. Acena no transponder 5405 e controle 1-2-0-8. 360 para Confins, a cor vai ser direita, porta, 1-0, com perfil HL, letra, Bros, Bridge, intercepta pelo Zulu 1-6, posso conforme, transponder 5405, o controle será em 1-2-0-8, azul 4299. Confirmando de Cine Campinas, do azul 4299. Está correto, me pronto para o feedback e acionamento na posição 03, azul 4299. Solo de Salvador, Oceania 625, acionado, pronto para o táxi 82 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterando Goiânia. Autorizado até a ponta de espera via Indy Alpha, ponto de espera Torre, 1-1-8-95, ajuste na 0-3. Indy Alpha, 1-1-8-95, Oceania 625. Controle, mais direto Romeu, vai livrar a posição presente, segue para sobrevoo Matura, mais precisamente Avenida Gal Costa. Então, 3859 para estabilizar, curva esquerda para 1-2-0, reposta estabilizada. 1-2-0, reposta estabilizada, 3859. Mike Bravian, que passa o 1950, na proa de alerta, autoriza da presente Guanabi. Papa Tango, Mike Bravian, que chama Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288.